Panorama Agrícola para 22 de outubro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de sexta-feira, noite de lua crescente, hoje 22 de outubro de 2010. Eu sou o Mauro Moreira e na mesa de som comigo está hoje o Eduardo Maier e também o Márcio Peixe. O ditado do programa é: quem tudo quer saber, mexerico quer fazer. Lançado edital para projeto técnico da Ferrovia do Frango. Encontro catarinense reúne mulheres cooperativistas em Balneário Camboriú. Na entrevista de hoje, livro de receitas do município de Rodeio. E no Alimento e Companhia, melancia baixa pressão arterial. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça uma limonada especial. Corte os limões com casca em 4 partes. Acrescente água, leite condensado, gelo e bata no liquidificador. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato no programa de hoje é com Marili Salete Fava, da EPAGRE em Rodeio, e o assunto é um livro de receitas tradicionais do município de Rodeio. Marilino, fale um pouquinho para o ouvinte aqui do Panorama Agrícola sobre esse livro de receitas. Bom, este livro surgiu a partir do trabalho da EPAGRE nos grupos de mulheres e jovens que nós temos nas comunidades, nas reuniões que nós fazemos mensalmente. E nesses grupos, aí eles traziam suas receitas e nós íamos testando e passando uma para outra. Aí daí surgiu a ideia de a gente pegar essas receitas todas e juntar para montar um livrinho que fosse mais prático para todo mundo poder ter as receitas em mãos. Quantas receitas há no livro? São 32 receitas. Existem doces, salgadas e diversas. Todas muito práticas, fáceis de fazer, bem à moda antiga, embora muitas passaram por modificações devido à mudança que aconteceu no decorrer dos tempos, dos hábitos alimentares e mesmo dos produtos que se utiliza, né? Quais são os produtos mais característicos do município de Rodeio? Bom, lá nós temos assim, por exemplo, temos a polenta, que é bem prática, lá do município de Rodeio. Além da polenta, nós temos também a parte assim, de chucrute, que também é uma coisa que foi absorvida pelos italianos de lá, que é muito feito lá. A parte de massas, lasanha, macarrão, que a gente chama de tagliatelle, e as bebidas, principalmente o bonicão, que é uma bebida bem antiga, feita pelos imigrantes. Do que é feita essa bebida? A bebida ela é feita à base de ervas. São as ervas que eles encontravam assim no meio do mato, que eles iam catando, e eles colocavam em infusão na cachaça, e daí eles através desse processo, eles preparavam essa bebida, que é uma espécie de licor. E que ela é muito digestiva, muito utilizada ainda hoje lá. Além do licor, alguma outra receita de bebida? Não, nós colocamos o vinho de laranja, que também o pessoal costuma fazer muito lá também. Cerveja não? Ah, colocamos a cerveja caseira também, que é muito, muito utilizada. Ainda hoje eles fazem, que a gente chama de birra doce. É uma cerveja muito boa, ela não é alcoólica, né? E é muito utilizada ainda hoje essa cerveja. Marili, qual é o forte da agricultura do município de Rodeio, no Alto Vale do Itajaí? Bom, Nós lá no município de Rodeio, existe a grande produção de arroz. O forte lá é o arroz, depois vem a banana e outras olerícolas, né? Mas principalmente o arroz, que é o forte. Agradecemos então a Marili Salete Fava, extensionista da Ipagre em Rodeio. Obrigado pelas suas informações, Marili. Tá, e aquelas receitas são muito boas, viu? Pode fazer que vão gostar. É baixo custo e muito saudáveis e boas. Atenção, para você, nosso ouvinte, que deseja ganhar um exemplar do livro de receitas de rodeio, ligue na segunda-feira, dia 25 de outubro, das 8 ao meio-dia, para 48-3239-5647. Os cinco primeiros a ligar nesse horário, na segunda-feira, e falar com o apresentador do programa, ganham um livro. Só os cinco primeiros. Segunda, dia 25, das 8 ao meio-dia, no 48-3239-5647. É hora das notícias. A publicação de edital para a contratação de projeto técnico da futura Ferrovia Leste-Oeste, a conhecida como Ferrovia do Frango e Ferrovia da Integração, deu um novo ânimo a produtores e lideranças do Oeste de Santa Catarina. Esse projeto prevê uma ferrovia de 700 quilômetros de extensão da fronteira Brasil-Argentina até o litoral, ou seja, do Porto Seco de Dionísio Cerqueira até o Porto Marítimo de Itajaí. A obra está orçada em R$ 1,860 bilhões. O projeto técnico em fase de licitação vai definir o traçado exato da estrada de ferro que cortará o território de Santa Catarina. A ferrovia irá reduzir impactos ambientais, reduzir custos, beneficiando produtores rurais, indústrias e consumidores, além de facilitar a logística de operação dos portos. A Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a OSESC, vai promover nos dias 4 e 5 de novembro o Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas, no Centro de Convenções do Cibara Hotel em Balneário Camboriú. O encontro vai reunir 700 mulheres ligadas a todos os ramos do cooperativismo catarinense para a discussão de temas atuais e terá o patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. O Conselho de Desenvolvimento Rural autorizou a Secretaria de Estado da Agricultura a utilizar recursos provenientes do Crédito Presumido, ICMS Agroindústria, para o pagamento do programa Revitalizar 2010. Também deliberou sobre a inclusão do gesso agrícola no programa Troca-Troca Calcário 2010. Esse insumo, gesso agrícola, é importante para fortalecer as plantas e é bastante utilizado nas plantações de banana. Apesar da preferência mundial pelo forte sabor da cebola branca, é a de cor vermelha que tem mais chamado a atenção dos preocupados com uma alimentação saudável. Recentemente, cientistas da Universidade Chinesa de Hong Kong divulgaram pesquisa realizada com a cebola vermelha, agregando mais uma qualidade ao condimento que faz chorar as donas de casa e os cozinheiros. A cebola vermelha é um eficaz redutor de colesterol. Por um período, ratos de laboratório foram submetidos a uma dieta rica em colesterol. Depois, a cebola vermelha foi acrescentada à alimentação desses animais durante 8 semanas. O resultado da pesquisa? Redução de 20% no colesterol das cobaias. Na Índia, é comum encontrar pratos preparados com cebolas vermelhas cruas, que possuem um sabor levemente adocicado. E na China, o consumo de cebola e alho é o maior do mundo, reduzindo em 40%, segundo pesquisas, o risco de a população local sofrer de câncer de estômago. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Incluir uma fatia de melancia no café da manhã pode prevenir doenças do coração. A afirmação é de pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, que comprovaram a eficácia da fruta no tratamento e principalmente na preservação de distúrbios cardíacos. A melancia tem um efeito dilatador dos vasos sanguíneos, evitando a hipertensão, principal causadora de ataques do coração. Na pesquisa, 100% das pessoas tiveram baixa na pressão arterial por causa de um aminoácido da melancia, que é essencial para a regularização vascular e da pressão arterial. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.